No dia seguinte, a aldeia da brincadeira acordava muito mais sossegada. Os festejos do dia do brinquedo tinham chegado ao fim. E quando tudo parecia calmo, eis que surge o Cuco Maluco, excitadíssimo a pedir ajuda. Os peixes arco-íris tinham-se uma vez mais envolvido em brincadeiras radicais, acabando fora d'água. A Leopoldina e as crianças partiram de imediato para o lago Splash.